Boa noite a todos. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Dorival Lima Pereira, sou pastor batista atuante na cidade de Curitiba. Também sirvo junto ao SESI. Nessa noite eu gostaria de abordar com vocês uma introdução ao planejamento estratégico no contexto eclesiástico. Reportando a passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 32, inicialmente, vamos lê-la. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que é planejamento? Planejamento é uma coisa que nós costumeiramente fazemos cotidianamente sem imaginarmos que fazemos. Planejamento é uma atividade predeterminada que visa alcançar o resultado desejado. É o trabalho de preparação para qualquer empreendimento segundo roteiro e métodos determinados. O que é estratégia? É a palavra de origem grega e se refere à arte militar de organizar e planejar o uso das forças no combate. É a arte de coordenar a ação das forças militares, políticas, econômicas, morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma nação ou comunidade de nações. A importância da estratégia? A estratégia está presente no mundo empresarial e organizacional. Faz parte de todo o sistema de atividades da organização. Faz parte do cotidiano de todos nós. Estratégia é a escolha de um posicionamento de mercado diferenciado. Estratégia é a escolha do que fazer, mas principalmente do que não fazer, proporcionando assim o foco. A estratégia trata da articulação de todos os recursos de uma organização para o alcance de sua visão do futuro. É a ação ou caminho mais adequado a ser executado para alcançar o objetivo, o desafio, a meta. A estratégia da organização começa com a definição de missão. Qual é a nossa razão de ser? Persegue valores. Quais são as premissas básicas da organização? Uma visão de trabalho. Onde queremos estar no futuro? E a estratégia. Qual o caminho que escolhemos? Então, o planejamento estratégico é o conjunto de atividades predeterminados e estruturados com a finalidade de alcançar os objetivos e metas para o médio e longo prazo, através de estratégias e ações definidas na visão e na missão organizacional, usando seus recursos disponíveis interna e externamente. Vamos falar um pouco sobre visão e missão. Em Abacuque 2:2 nós lemos: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Está aí o primeiro outdoor do mundo. Planos que não estejam direcionados para uma missão e que não estejam dentro de uma visão acabam se perdendo no tempo e no espaço. Visão. O que dizem alguns estudiosos de desenvolvimento organizacional? O que é uma visão? Visão é a articulação das aspirações de uma organização a respeito do seu futuro. É a idealização de um futuro desejado da empresa ou organização. A visão responde às seguintes perguntas: o que somos? No que cremos? O que queremos ser? É onde a igreja quer chegar? Ou onde e como a igreja quer estar num determinado tempo e espaço? Já a missão é a razão de ser da organização. Neste ponto, procura-se determinar qual a finalidade da organização e por que ela existe? Em que tipos de atividades a organização deverá concentrar-se no futuro? Responde ainda as seguintes perguntas: qual é a razão de ser da organização? O que a organização faz? Como ela faz? Onde ela faz? A missão procura responder duas perguntas básicas: aonde se quer chegar com a organização? quais as necessidades e expectativas do mercado que a organização pretende atender? Missão é aquilo que a organização faz e para a qual foi criada. Tudo o que fizer ou vier a fazer deve estar relacionado com sua missão. Veremos agora planejamento estratégico tradicional versus o planejamento estratégico inovador. Vamos dar uma pequena pausa para um gole de água.